paisagem, vamos rumo a Belém. Agora é tempo, colher fruta madura no vento, de que não sai do meu pensamento. Bacia cheia de manga bumbum, nasce o sol, nasceu a noite, e o menino também vem. Que beleza de paisagem, é meu filho e passa bem. Agora é tarde, não dá para adiar a viagem. João já tem 3 anos de idade, não quero merecer outro lugar. Cheia de manga bumbum, nasce o sol, nasce uma noite, e o menino também vem. Que beleza de paisagem, é meu filho e pai.